Hello, hello, hello, com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E após Yuhua se eliminadas, as queens voltam para o workroom. E aquele bate-papo de sempre, elas parabenizam a campeã da semana, que no caso foi a Eijo Hara. E aí sempre tem tempo ainda de algum tipo de bate-boca. E dessa vez o bate-boca foi entre Monique e Mayhem. E o bate-boca foi causado pela senhorita Eureka Ohara, fofoqueira, né, que comentou no workroom que as queens que ficaram no palco criticaram suas respectivas líderes de equipe. E no caso, a Monique era líder da equipe da Mayhem. E aí a Monique falou que ficou chateada e a Mayhem tentou justificar falando que não, que ela não tinha falado mal exatamente da Monique. E de fato, a Mayhem não criticou a Monique. Ela só disse mesmo que seguiu as regras da líder. E isso que pode tê-la prejudicado, mas ela quis, né, ser unida à sua equipe. Em vez de ficar causando problemas, que foi o caso da Yuhua, né, que só atrapalhou a equipe dela e acabou sendo eliminada. É, na verdade, a Mayhem alegou que ela tava vendo que, como todo mundo tem uma personalidade grande e que fala muito e não deixa as outras drags falarem, ela resolveu ficar na dela no desafio do episódio anterior e não falar, não dar opinião, porque ela sabia que ninguém ia deixar ela falar. Na verdade, ela nem tentou, quanto a Monique sempre ficava perguntando se tinha alguma coisa que ela queria falar, adicionar e nada. Então eu acho que foi meio assim, a Mayhem tá querendo causar meio que uma intriga entre a Monique. De fato, a Mayhem não é tão inocente como ela quer fazer parecer, tanto que a gente comentou no último podcast do terceiro episódio e também a gente comentou até mesmo enquanto assistiu o episódio, né, que a Mayhem tava muito quieta, tava estranho, tipo, parecendo que ela tava doente, porque a Mayhem não é de ficar quieta na dela. Então meio que ela escolheu essa postura pacífica demais, quieta, e aí foi mal no desafio e tentou colocar parte da culpa do seu desempenho na Monique, que foi a líder da equipe. Enfim, a competição é assim, né, ninguém quer assumir que é ruim e sempre tenta culpar o outro. Mas eu acho que se a Eureka não tivesse falado nada no Untucked, tivesse ficado calada, as queens nem saberiam disso, porque pelo menos o que mostrou na edição, só a Eureka que se manifestou, né? Inclusive, ela ainda se manifestou de novo no workroom. Enfim, as queens ali não estão pra fazer amizade mesmo, como a própria Mayhem enfatizou, não estou aqui pra fazer amigos, eu estou aqui pelos 100 mil reais, 100 mil dólares. Se fosse reais, eu acho que elas não entrariam na competição. E aí, esse início de episódio terminou com Monique e Mayhem brigadas, e a trilha sonora foi aquela de suspense, de atrito, que é bem característico do Drag Race. E uma coisa que eu achei engraçada foi que após as queens celebrarem a vitória da Eijo Hara, a The Vixen mandou um shade, né? Falando, e você tem que lembrar que suas luvas foram emprestadas, não são suas. Aí elas caíram na gargalhada e a Aquaria, que era, né, o destino do shade, nem rendeu, ficou quieta na dela. Porque ela percebeu que mexer com The Vixen não é bom negócio, então melhor ficar quietinha. Mas fora isso, o primeiro bloco foi, né, o que a gente tá acostumado a ver sempre. Teve nenhuma novidade, nenhum barraco memorável, não. O primeiro bloco também teve aquela parte do mini desafio, né, que elas tinham que aparecer por cima de uma foto de uma celebridade. É, fazendo o famoso photobomb, que é quando alguém invade a foto alheia e tenta estragá-la. É, eu tava tentando lembrar o nome que a gente fala aqui, mas eu esqueci. Nem sei se tem equivalente em português, tem? Ah, tinha um. Lembrei. É o que a gente falava de o Robert. Seu Robert. Nossa, você desenterrou uma expressão de 10 anos atrás. Foi a única que eu lembrei. É época que o pânico na TV era relevante e a gente ainda não tinha muito senso crítico das coisas e achava o programa bom, né? Fora isso. Pois é. Não lembrava dessa expressão, não. Gente, o Robert, caralho, desenterrou mesmo. Mas eu achei que foi um desafio bem divertido, assim, mas diferente do da semana anterior, que foi espetacular. Esse mini desafio foi bem rápido, mas pelo menos ele mandou a mensagem dele, né? Não ficou enchendo muita linguiça. Eu achei bacana. O desafio foi até que ele foi rápido, não foi aquela coisa de semana passada que a gente ficou meio que, tipo assim, o que que tá acontecendo com a RuPaul por causa da voz dela, né? Tanto que nesse episódio ela ainda tava meio ruim. Só que nesse mini desafio, eu pensava que ela escolheria duas pessoas, porque geralmente tava fazendo isso por causa de equipes, né? Jurava que ela ia escolher a Aquaria e a Monique, porque as duas estavam muito boas. A Monique tá meio que recebendo aquela edição da Torge, né? Tipo, tá todo mundo ganhando, eu sei que eu fui bem, por que que eu não ganhei? É, mas pelo menos a Monique não soa amargurada que nem a Torge, né? Que sempre incomoda com alguém, sempre critica alguém, sempre quer a cabeça de alguém, porque ela não foi bem por culpa de alguém. A Monique, ela não tá satisfeita com a forma com que ela tem sido julgada na competição, mas ela não tá culpando ninguém pelo seu desempenho, né? Ela tá incomodada, mas ela tá, tipo, guardando incômodo pra si, não tá transferindo sua frustração para alguém, como a Tord adorava fazer, colocando suas frustrações na Bob, na Kitty Devane, enfim. Ainda bem que ela, assim, sabe perder, né, sem ter que colocar outra pessoa na reta. É, pelo menos isso, e isso a mantém entre as queridinhas, ou pelo menos não odiadas no show. Porque a partir do momento que ela começar a ela começar a culpar alguém pelo seu desempenho, com certeza vai nos incomodar. Mas por enquanto tá ótimo. E sobre o RuPaul eu também fiquei um pouco preocupado, porque nesse episódio deu pra ver que ela tava batida. Mas enfim, a temporada foi gravada em outubro de 2017, então se o RuPaul tá vivo até hoje é porque ela ficou boa no decorrer. Mas o foda é isso, né? Ter somente um apresentador central. Acaba que toda a carga do programa fica em cima da RuPaul, e aí ela estando boa, boa ou não, ela tem que ir lá fazer sua função de apresentadora. Ah, e também não pode atrasar a agenda com os artistas, né, que já foram combinados. Sim, sim. Nossa, e você ter falado em artistas, a hora que tem aquela chamada, né, pro Coming Up, a hora que eles anunciaram Tisha Campbell Martin, nossa, eu fiquei extasiado, eu queria pular, queria gritar, porque eu amo a Tisha Campbell Martin. Não sei se as pessoas lembram quem ela é, mas ela interpretava a Jay na série cômica, né, Eu, a Patroa e as Crianças. Ela era a patroa, no caso, e ela era sensacional, pra mim, uma das artistas de comédia mais incríveis que existem. E só de saber que ela tava em Drag Race, pra mim foi um momento de muita alegria. Eu adoro ela, adoro muito, então eu me senti de volta na minha adolescência assistindo Eu e a Patroa e as Crianças à tarde no SBT. É, eu acho difícil o pessoal não lembrar dela, né? Pode ser que, assim, os mais novos que não tenham pegado a época do Eu e a Patroa e as Crianças, eu não sei. Pode ser que não conheça, mas, tipo, é muito memorável você lembrar, você chegar da escola e começar a assistir, ou assistir antes de ir pra escola. Nossa, era muito bom. Eu tive uma professora que era todinha a Jay, totalmente elétrica, enérgica, engraçada. Nossa, nesse seria um momento bacana de ver Drag Race dublado, né? Porque ainda mais se fosse dublado no SBT, seria muito bacana se eles colocassem a dubladora da Jay pra poder dublá-la nessa participação. Só queria ver ela falando das queens contra as queens, desfilavam no palco. Tudo isso. Isso aqui é tudo isso. Ai, seria fantástico. E teve a Logan Browning, protagonista da série da Netflix The Right People, que em português é Cara Gente Branca, uma série fenomenal que trata sobre racismo, e a galera que adora falar que eu sou sensacionalista com esse assunto e tal, devia assistir essa série. Quem sabe eles não aprendem um pouquinho, né? É um pouco de empatia com a luta alheia. É uma série maravilhosa. Ao mesmo tempo que ela retrata essa questão do racismo, ela também tem um tom de comédia. Eu assisti, eu gostei pra caramba. Ela, pelo menos com esse tom de comédia, deixa a série mais leve pra um assunto que é muito importante e deve ser discutido. Algumas pessoas da militância, algumas não, até muitas, na verdade, tem várias ressalvas a fazer pra série, mas eu nem vou entrar nesses detalhes, porque não é nosso objetivo aqui, né, com esse podcast. Mas eu acho que é uma série que vale a pena, pelo menos pra pessoas que querem entender um pouco mais sobre a luta do movimento negro. Ela é uma forma de você iniciar, né, no assunto de uma forma mais leve, sem ter aquele peso que normalmente algumas pessoas veem na militância. Mas, moving on, depois que as queens fazem, né, o mini desafio e tudo mais, descobrem que a Aquaria foi a vencedora, o RuPaul passa para as drags qual que vai ser o desafio principal, qual que vai ser o desafio da semana. E o desafio da semana meio que foi aquele, jogou aquela bomba, que geralmente é um desafio que vem lá nos últimos episódios, né, que são... Tem o quê? 6 ou 5 queens participando. E dessa vez teve 11 queens pra apresentar 3 visuais, que na verdade era o Ball, o baile do fim do mundo. São 3 visuais e tem 11 drags. Então foram 33 visuais. Assim, a única coisa que eu consigo imaginar é você que tem que depois fazer um post com todos os visuais, né? Vai ter que fazer 33 não, né? Até mais. 36 publicações dos visuais dessa temporada. Não, não, é 33 mesmo. Só que aí ao todo eu teria que fazer 33 artes gráficas, mas dentro de cada arte vão ser 2 imagens, né? Porque eu normalmente pego a queen de corpo inteiro e o rosto da queen, mais ou menos assim, da cintura pra cima, da produção dela. Enfim, é um puta trabalho, mas já tô acostumado, né? Só vai... demorar um pouco mais pra ficar pronto. Fala assim, 36, porque tem o que? A Michelle, a RuPaul e as juradas, né? Ah, já cansei desse. Só faço da RuPaul. Michelle, infelizmente, dessa vez não vou poder te prestigiar mais. Choices, né? Choices. E eu também me surpreendi, porque a gente tá acostumado com o Ball ser basicamente o penúltimo desafio da temporada, normalmente. E dessa vez não foi. E faz parte, né? É bom quando o Drag Race quebra esse ciclo, né? Quebra essas regras que a gente meio que tá acostumado a ver, porque pelo menos nos pega de surpresa e aí a gente não sabe o que esperar daqui em diante. Eles continuam fazendo os mesmos desafios, porque já é uma marca do programa, só que eles estão mudando a ordem dos desafios. Que se você for reparar, por exemplo, esse é um desafio que vem nos últimos episódios, só que eles meio que estão reutilizando aqueles temas de temporadas antigas, que foram geralmente da terceira, da segunda e da primeira temporada, que foram nos primeiros episódios. Por exemplo, esse visual de Marte, que elas tiveram que fazer, eles meio que pegaram também o tema daquele terceiro, acho que foi o terceiro episódio da terceira temporada, que elas tinham que fazer um filme de sci-fi, que a Shangela e a Alex fizeram as irmãs Twin Bots. Então eles meio que estão reciclando coisas de episódios mais recentes com os desafios dos episódios mais pro final. Então, na verdade, eu achei meio nada a ver esse ball, não pelo motivo do ball em si, porque o ball falava de, né, o último ball na Terra, e era um baile que estava dando destaque para aquecimento global. Os americanos estão, né, sob o domínio de Trump. Trump é o presidente deles, e aí, assim como a gente tem nossas merdas aqui com Temer, eles têm lá as merdas deles com o Trump. E o Trump é um grande defensor de que o aquecimento global é uma mentira. Então, como drag também é sobre política, o Paul colocou esse tema pra poder lembrar as pessoas que não, gente, o aquecimento global existe sim, né, porque o nosso presidente imbecil tá falando que não existe, que a gente vai considerar o que ele está falando. E aí eu achei bem interessante porque ela colocou lá, né, os três temas do ball. Um seria, eu não lembro exatamente os nomes, mas seria tipo um look do Alasca, que é um estado muito gelado dos Estados Unidos, e um look havaiano, que é um estado basicamente com clima tropical nos Estados Unidos, né, onde as pessoas costumam passar as férias e tem lá suas praias, enfim, dois contrapontos. Só que aí, no caso, os looks dele seriam meio que o inverso, porque devido ao aquecimento global, no Alasca está quente e no Havaí está frio. Até aí, ok. Só que a hora que chega no terceiro look, né, na terceira categoria, que é um look marciano, meio que ele não conversa, né, com um look do Alasca, um look do Havaí e o aquecimento global. Aí eu não sei também se é uma certa escalada no conceito de aquecimento global, né, que a Terra acabando por conta do aquecimento global, nós iríamos mudar para Marte. Então seríamos marcianos, enfim. Achei meio que foi um salto que não foi explicado ali. Então meio que eu achei as duas categorias desconexas com a terceira, mas de qualquer forma, Drag Race é isso, né? Nem tudo tem que fazer sentido. As queens só tem que se virar e montar os looks. Assim, na verdade foi, fizeram meio que fazer assim, se o aquecimento global já tivesse num nível bem avançado, queriam passar meio que uma coisa assim, catastrófica, fim do mundo. Só que colocar Marte, como colocaram nesse contexto, ficou meio assim, né? Tipo, ué. Tipo, o que que isso tem a ver? É que eu esqueci o nome do filme, mas seria mais ou menos como se fosse o que mostra nesses filmes de fim do mundo. Só que eu não lembro o nome do filme que eu queria falar. 2012, O Dia Depois de Amanhã, todos os filmes que retratam essa catástrofe climática que nos assola. Aí depois que RuPaul passou as instruções pras queens e elas começaram a costurar, RuPaul volta pro workroom e começa a conversar com as drags, como RuPaul sempre adora fazer. E uma coisa que eu achei interessante foi que dessa vez RuPaul passou até mais tempo interagindo com as queens na sala de trabalhos, o que não é uma coisa muito comum, né? Porque normalmente RuPaul aparece ali, fica tipo uns 2 minutinhos e vai embora. Dessa vez ela entrou, parece, conversou com todas, né? E outro milagre também foi ver Cameron falando umas 2 palavras na sala de trabalhos. Então assim, RuPaul às vezes faz seus milagres. E eu achei engraçado, é porque mesmo RuPaul doente, né? Porque, sei lá, pra mim ela parecia ter tava com conjuntivite, né? Porque tava com o olho vermelho e meio debilitada. Ela entrou no workroom e começou com todas as queens. Então, vai ver também que a impressão do que a gente tem que estar fazendo RuPaul estar doente não é algo tão grave quanto a gente supunha, né? Talvez seja só um mal-estar, alguma coisa que pelo menos não a debilitou 100%. Deve ter sido alguma coisa, né? Mais, assim, resfriado, conjuntivite, algo do tipo. É, algo que cura rápido. Porque também Drag Race, embora, né, na edição pareça que é gravado semanalmente, não é semanalmente. Se eu não me engano, as queens gravam os episódios a cada 2, 3 dias. Que é basicamente o tempo delas se prepararem pro desafio e irem pro palco principal apresentarem, né? Drag Race leva em torno de 3 a 4 semanas, eu acho que no máximo estourando 5 pra gravar tudo, né? Então é muita correria. Então por isso que se RuPaul no episódio 3 estava debilitada, no 4 com certeza ela ainda tá um pouco ainda ruim, se recuperando, porque o intervalo de gravação é muito curto. Se eu não me engano é no máximo 3 dias pra gravar um episódio, né? E eu acho que no primeiro episódio dessa temporada falou, quando elas entram no, na sala de trabalho, elas falam o segundo dia, que é aquela parte que elas já estão voltando do mini desafio pra ir pra passarela. Aí eu não sei também se no terceiro dia elas dão uma pausa ou o que que acontece. É muita correria, talvez o terceiro dia seja mais pra elas poderem descansar, né? E depois o pau volta a quebrar. Mas de qualquer forma, a RuPaul entrou lá, interagiu com as queens e foi bacana esse momento. E outra parte que eu achei marcante nesse momento que as queens estão se preparando pro desafio principal é quando a Miss Cracker conversa com a Aquarian sobre sobre os boatos de que a Aquaria tinha um sugar daddy. Aí a Aquaria, já bem na defensiva, fala que... Você tá tirando esse assunto da onde? Foi alguém aqui do Workroom que falou? Alguém aqui dessa temporada? Ou é sobre Nova York? Ela falou, não, é o povo de Nova York. Aí ela falou que, tipo, não tem nada a ver. O povo incomoda comigo só porque eu estou sempre muito bem vestida, muito bem montada. Eles acham que eu tenho sugar daddy, mas isso não passa de besteira, de mentira, né? De fofoca, porque eu trabalho... Aí eu não lembro os dias exatamente que ela falou, né? Mas ela deu a entender que ela trabalha de sexta a segunda, freneticamente, de meia-noite até 4, 5 da manhã. Então, tudo que ela tem, ela construiu do zero. E aí, até foi engraçado que ela falou meio que parte do discurso da Shangela, quando Shangela bateu boca com a Mimi na terceira temporada sobre o Sugar Daddy. E aí, a Aquaria falou que não tem Sugar Daddy. Tudo que ela tem é graças ao trabalho duro dela. E que isso não passa de fofoca mesmo. E aí, a Miss Cracker, né, entrou na brincadeira e falou que, embora vocês falem que eu e a Aquaria parecemos, isso é uma coisa que nós não temos nada a ver. Esse look dela eu não quero. Se alguém quiser ser meu sugar daddy, eu aceito. Eu não ligo de ter um sugar daddy pra poder me ajudar a pagar minhas contas, pagar minha montação. Quem quiser ser meu sugar daddy, estou aí. Só entrar em contato. Eu gosto desse humor das queens em que elas se zoam, né, e tal. E eu achei muito bacana isso, porque de certa forma mostrou que esse atrito que quiseram construir entre a Aquaria e Miss Cracker não passou de uma tentativa da produção mesmo de criar uma nova Cocolissa, né? Que é a Alissa, na quinta temporada, e que não deu certo. Acabou que as tretas da Aquaria até o momento foram com The Vixen, mas com a Miss Cracker, as duas estão de boas, e sempre que, assim, tem uma brecha, elas estão interagindo e brincando e divertindo. Eu achei que isso daí foi meio que uma tentativa da produção, né, de tentar manipular elas novamente, e que não deve ter dado certo. Acho que desde a oitava temporada, assim, começa a ter um programa mais amigável, elas estão mais amigável entre elas, sabe? Então, a produção tá tentando fazer de tudo pra tentar jogar um barraco. O que não acontece ali com elas, entre aquelas intrigas meio que montadas pela produção, acontece aquelas intrigas de verdade, que a The Vixen vai, bota a boca no trombone e fala. É, exatamente, eles tentam fazer com que as queens X briguem entre si, mas quem briga é as queens Y, que não estão. Tema do dia, né, tipo, eles devem fazer na prancheta, hoje a gente vai tentar forçar mais uma vez a briga da Miss Cracker e a Aquaria. É, na hora que a Miss Cracker bota a boca no trombone, no fim tá ela e a Aquaria abraçadas, jurando uma amizade eterna. Aí quando eles menos esperam, a merda estoura no Untucked. É maravilhoso. A produção, não sei, eles devem ter demitido a galera passada que conseguia manipular direitinho, e os novatos não estão conseguindo fazer com que o pau quebre do jeito que deve ser. Teve um outro momento que a RuPaul, ela perguntou pra Asia de onde vinha o O'Hara, também se a Eureka era parente dela. Aí ela explicou a história, que ela meio que foi adotada, né, pelas O'Haras, que aí ela mencionou alguns nomes. E uma coisa que eu vi, tudo bem que não foi a questão de onde veio o nome dela, mas ela nem mencionou que a Fifi fazia parte da família dela. Eu não sei se foi assim, ela não quis mencionar mesmo, porque a Fifi é barraqueira e não queriam que tivesse a mesma imagem dela, mas ela nem mencionou. Então, isso foi até algo que eu comentei no Twitter na hora, porque primeiro que a... E aí, ela primeiro, né, questionou isso, né, que ela queria saber de onde que o O'Hara tinha tirado o sobrenome, porque a própria RuPaul perguntou, e a Viore, ela é da sua família drag? Ela, aí que ela falou, não, nem conheço essa aí. Mas aí, a hora que ela começou a citar alguns membros da sua família drag, de fato, ela omitiu a Fifi. Aí eu fiquei pensando, tipo, a gente tem duas possibilidades aí, né, afinal de contas, Fifi tá o tempo todo no Twitter falando da sua mãe drag e celebrando o fato da Asia O'Hara estar na 10ª temporada. Aí eu penso que tem dois motivos pra isso, possivelmente. Um foi que ela simplesmente resolveu ignorar a Fifi pra evitar qualquer tipo de constrangimento, né? Afinal de contas, uma coisa é você falar de uma drag que RuPaul tem atrito com outra drag, tipo, Asia conversando com Monet, com Monique, né? Qualquer outra queen ali competidora. E outra coisa é você falar o nome dessa queen diretamente pra RuPaul, né? Aí é meio tenso, quem sabe como é que RuPaul é temperamental. Megalomaníaca, do jeito que RuPaul é, ela podia ter eliminado a Asia O'Hara ali na hora. Então, melhor não. Melhor não mexer com o urso do lado. Ou o que eu acho também que é mais provável, né? É que a Asia tenha de fato citado a Fifi, mas aí a edição Shady, do jeito que ela é, foi lá e cortou. Tipo, não, queremos esse nome aqui entre nós. Acho que a gente tem essas duas possibilidades. Ou a Asia O'Hara decidiu omitir Fifi pra não causar nenhum climão com o RuPaul, ou ela citou Fifi e a produção foi lá e cortou da edição. A gente sabe como é que essa edição é Shady e faz tudo do jeito dela, né? Então, depois que Fifi não compareceu ao Reunited do All Stars 2, ela meio que foi apagada da história de Drag Race. Ah, também teve um outro ponto que eu queria comentar, e eu já tinha mencionado com você antes, né? Eu não gosto de ficar comparando muito as pessoas, mas uma que eu comparo assim, não é que eu comparo, mas eu vejo muito de você nela, eu tava imaginando como se fosse você mesmo competindo, você como drag, é a Vixen, que ela comentou que ela tem um lá em Chicago, que ela traz todas as drags negras pra fazerem esse show e passar o conhecimento pras outras pessoas, o que é bem legal também. Desde o primeiro episódio também, ela já vem militando, né, sobre ser negra. E esse lado dela que ela fala assim, mesmo que o pessoal da sua página não goste, é um lado que tem que ser falado, porque eu também tinha momentos que eu não gostava, detestava. Às vezes você fazia um textão lá que eu ficava, tá, não entendi. Aí depois de ler o texto de novo, ler os comentários, entender o lado, a gente que quer mudar, né, ver o outro lado da moeda, a gente tem que estar disposto a entender todas as opiniões. E isso acabou fazendo, mudando muita opinião do que eu tinha, abrindo muito mais a minha cabeça. Então por isso que eu vejo a Vi, sei muito você, muito sua cara. Eu entendo, porque eu também vivi isso, que desconstrução é uma coisa fácil. Não é fácil você pegar uma pessoa que viveu durante 23 anos com uma cabeça e esperar que depois de um texto ela mude tudo que ela acreditava, tudo que ela pregava, tudo que ela fazia. Mas se a pessoa quer mudar, ela se esforça. Então não tem por que a gente viver sempre na defensiva. Se a gente sabe que o mundo, ele é injusto, ele tem suas opressões, ele tem suas injustiças. E no caso de me comparar com a The Vixen, eu me sinto até honrado, porque ela é uma queen que eu percebo que usa da sua plataforma enquanto drag para poder passar uma mensagem, para poder tentar fazer com que as pessoas vejam um pouco do seu ponto de vista. Eu não vou falar que ela tá tentando conscientizar, porque o que é conscientizar, né? Como é que você conscientiza alguém? Mas ela tá ali passando a mensagem dela, e o que cada pessoa faz com essa mensagem é uma coisa pessoal. Então eu acho muito bacana também ela usar dessa sua plataforma para poder divulgar as drags negras, para poder passar uma mensagem de tolerância e respeito e de desconstrução, né? Aí vai de cada um fazer o que bem entende quando absorve essa mensagem. Então eu tenho consciência, né, de que quando eu tô fazendo meus textões, eles vão acabar impactando as pessoas, seja para o bem ou para o mal. Mas eu também já fiz as pazes comigo mesmo, de que nem todo mundo vai levar numa boa. Algumas pessoas vão ser extremistas mesmo, vão me atacar, vão achar que eu tô sendo sensacionalista. Mas eu penso que o que eu faço não é só pra mim. E especialmente não é pra essas pessoas que vão ficar me atacando. São pra aquelas pessoas que são dispostas a mudarem seu ponto de vista, que estão também em dúvida do que elas acreditam, do qual que é o papel delas na sociedade pra poder mudar esse cenário. Então eu acredito que quando eu exploro esse lado mais militante da minha página, das minhas redes sociais, eu estou atingindo essas pessoas que meio que estão em cima do muro e querem mesmo mudar e querem mesmo ajudar a nossa sociedade a ser um lugar melhor. Aos haters, a quem ataca, eles que vivam, né, na mesquinharia deles de continuarem atacando, porque a gente não vai agradar ninguém, né, Rô, o tempo todo. Você mesmo que, tipo, procura ser o mais político possível, sofre ataques. Imagina eu, então, que não tenho, né, medo nem vergonha de defender meus ideais. Então, faz parte mesmo. Infelizmente, a nossa comunidade não é nada unida como se faz crer a crença popular, mas vamos que vamos. Um dia, quem sabe, tudo isso não melhora pra gente. É, aos poucos a gente tem que ir mudando. Agora, né, depois de ter passado toda essa preparação, nós vamos para o grande desfile. E a princípio, eu achei, assim, que poderia meio que ser um desastre, porque... A hora que eu vi os materiais que as queens estavam usando, eu pensei, gente, vai ser o que desses materiais? Só o que a gente tá acostumado a ver as drags transformando cada material inesperado num look maravilhoso. Só que elas estavam com umas coisas ali que, tipo, gente, tá parecendo que você tá num prédio em construção. Tô vendo aí uns pedaços de cano, uns pedaços de grade, tipo... Os marcianos são esses. Vocês não vão construir a nave pra poder voar? Mas, pelo menos, foi mais um equívoco meu mesmo do que o trabalho das queens. Mas hoje eu entendi por que o Paul não se monta conforme o tema do desfile que ela propõe pra as queens. A hora que o Paul entrou naquela passarela com aquele look marciano dela, eu simplesmente fiquei sem reação. Ela estava incrível, foda. E ela, né, saiu de sua zona de conforto e nos trouxe um dos looks mais incríveis de RuPaul em toda a Drag Race History. Agora me fala, depois que você vê uma RuPaul foda dessa, você vai querer ver as outras queens? É meio que óbvio que a gente não iria querer ver as outras queens, né? Então, tipo assim, com uma RuPaul fora dessa, você acha que você vai ficar impressionado com que as queens aparecer? Então acho que hoje, de fato, eu entendi. É lógico que tem hora que os looks de RuPaul cansam devido à repetição, mas hoje eu entendi, velho. Tipo, RuPaul tá ali como mestre de cerimônias. Ela não é o centro das atenções. O centro das atenções são as queens. Quando RuPaul se propõe a montar com o mesmo tema que as queens, ela rouba toda a atenção pra si. E foi o que ela fez hoje. Ela estava, né, com a cara toda tampada e com um óculos imenso, com um look maravilhoso, todo colorido, com umas luvas grandes, assim, era a visão da perfeição. E aí você me vê as outras cunhas com três looks diferentes, mas independente disso, depois de você ver a RuPaul com uma produção foda dessa, não vai ser qualquer coisa que vai chamar sua atenção. Então hoje eu entendi, RuPaul, ela tá ali mais como uma mãezona mesmo, levando a noiva pra casar, então ela não pode roubar a atenção das outras cunhas. E mais também, eu acho que o fato da RuPaul tá meio doente, meio debilitada, e talvez com conjuntivite, que é uma coisa que a gente tirou do nada, né? Não quer dizer que ela tem conjuntivite, porque não teve nenhum tipo de informação a respeito do estado de saúde de RuPaul durante as gravações desse episódio. Mas, como ela ficou com óculos até mesmo na bancada, a gente levantou a suspeita, né? Ela deve estar com conjuntivite e o óculos é uma forma dela proteger os demais jurados. Mas enfim, o RuPaul estava impecável, estava foda. E as juradas convidadas também estavam muito lindas. A Tisha Campbell estava linda, a Logan Brown estava linda. Então assim, hoje pra mim foi um episódio maravilhoso. Ah, uma coisa que você falou agora, da Tisha, eu adoro quando uma mulher, ela combina uma roupa e ela também não precisa ficar usando sutiã pra ficar aparecendo com os peitos levantados. Ela aparece toda natural. Adorei. Eu sempre gosto quando eu vejo mulher assim, entendeu? E a Logan também tava assim, impecável naquela roupa. Muito colorida, né? Fora a maquiagem. E uma coisa também é que essa temporada também tá tendo bastante, assim, convidados e drags negras também, né? Eu espero que a coroa vá para uma negra. Sim, eu também reparei isso. Falei, gente, é lógico que aconteceu no passado, mas depois do discurso da Vixen, semana passada, do Untucked, da narrativa da negra agressiva, já teve essa semana com outras discussões sobre racismo e Drag Race, apareceram duas mulheres negras como juradas convidadas, achei fantástico. Ainda mais pela própria história da Logan Brown, né? Que é protagonista de uma série sobre o movimento negro. Então, pra mim, foi um episódio bem Black Power. Embora a campeã não tenha sido negra, mas acho que isso é o de menos. E nem devemos desmerecer a vitória de Aquaria por isso. Mas pra mim foi um episódio muito Black Power. Eu adorei isso. Achei maravilhoso. Fora a energia delas, né? É uma coisa que a gente sempre comenta aqui. Jurados convidados que participam, que interagem muito, o desafio fazem toda a diferença. E elas estavam, assim, super empolgadas. A Logan comentando o tempo todo, a Tisha também o tempo todo fazendo gracinhas, assim. Eu vivo por esses momentos em que os jurados são muito presentes e gostam, mostram, né, que estão ali. Inclusive, hoje à tarde, né, eu tava mexendo no Twitter e tal, e aí eu fui fuçar as redes sociais da Tisha. Eu vi que a Tisha havia postado que iria participar de RuPaul's Drag Race, e na legenda dela era uma coisa do tipo assim, nossa, hoje uma das coisas mais incríveis que me aconteceu, eu posso compartilhar com vocês, eu vou ser jurada convidada de RuPaul's Drag Race. Aí ela postou a fotinha dela, promocional, e eu achei fantástico isso, sabe? É uma pessoa que a gente admira, que é fã do programa que a gente também gosta, então assim, nesse momento a gente tá no mesmo bar. Eu achei fantástico. Sim, ela também não foram aquelas juradas chatas, né, que só vai lá e não sabe o que comentar ou fica quieta demais. É, que fazem a Cameron, né? Não, ninguém merece. Até que falando em planto, hoje ela deu um pouco mais, né, de diálogo quando a RuPaul foi falar com ela. É, né, mas também a RuPaul tava morta de doente. Se ela não falasse alguma coisa, eu acho que eles iam levar ela embora dali. Nossa, você tá mais apagada que a RuPaul, que tá aqui praticamente andando de cadeira de roda, minha filha. Eu acho que a gente pode te mandar embora, porque você morreu aqui e a gente esqueceu de levar seu corpo embora. É, então, agora voltando assim, falando do desafio, em relação a Cameron, foi o que eu falei no episódio anterior do podcast. Ela tá meio que sendo uma Miss Fame, só que assim, ela tá levando o visual, só que ela tá muito apagada, não tá tendo nem tempo de tela, que a gente vê, tá vindo bem pouco. Eu espero que quando for desenvolver a história dela, seja uma história, tipo assim, surpreendente, porque até agora a gente não viu quase nada. Cameron tá muito apagada e ela aparecendo só no desfile, pra mim não garante que ela mereça chegar longe, não, porque em algum momento vai ser tipo a Miss Fame, ela vai comer nas beiradas porque sempre tem alguém ruim, mas a hora que cair no bottom é eliminação no ato, mas vamos ver, né? Tipo assim, o primeiro desfile, eu quando assisti, eu achei que o tema era pijama, porque quem entrou primeiro foi Mayhem e Eureka, as duas com umas roupas, né, com os maiô que parecia Baby Doll. Falei, gente, não é isso, não, eu entendi errado então a proposta do desafio. Aí depois, quando as outras queens entraram, que eu fui entender, falei, ah não, então eu entendi certo as queens que entenderam errado. E aí a hora que a Eureka, né, depois que é salva, fala que merece estar no top 3, eu pensei, girl, não, se agradeça que você não tá no bottom, porque seu primeiro look já foi tão horroroso que pra mim cagou qualquer outra coisa que você fosse apresentar, mais foda que fosse. Então agradeça por ter sido salva e não venha com essa ilusão de que você merecia top 3, não, que você não merecia. Eu garanto que se ela tivesse ficado, a Michelle ia falar sobre a parte do busto dela, porque tava muito folgado. Tinha certeza que ela ia falar daquilo, a roupa também não tava legal. Mas fazer o quê, né? Eureka veio de um momento de ascensão. Foi mal no episódio 2, e aí teve que dublar. Aí no episódio 3 ela foi top 3. Aí no top 4 ela tava com a Kirista lá no alto, achou que iria ganhar, mas foi salva. Mas enfim, né? Isso é muito de Drag Race. Até mesmo Drag Race tem muito dessa montanha russa de acontecimentos, né? No episódio 3, Eijo Hara venceu. Aí chegou no episódio 4, ela acaba caindo no bottom 3, porque em vez de ter usado seu tempo pra poder construir seus looks, acabou ajudando todas as queens na costura e não teve tempo suficiente pra o seu. Então, assim, é incrível como Drag Race tem algumas propostas de roteiro que a gente lê perfeitamente. E acho que a queda da Eijo Hara, pra mim, não foi uma surpresa. Eu também não achei. Quando ela entrou no primeiro visual, falei, tá, ok. Aí no segundo, que foi parecido com o primeiro, aí quando ela entrou no terceiro, que apareceu, né, a cara da Michelle Visage olhando pra ela, eu falei, vixe, não vem coisa boa. E é o que você falou, ela também ficou, passou muito tempo, ela praticamente fez a roupa de todo mundo e deixou pra fazer a dela no último momento. Então, até que a RuPaul chamou a atenção dela, né, falando que ela tem que prestar mais atenção nela, porque, na verdade, é uma competição. Tudo bem você ajudar um pouco cada uma, mas você não tem que ficar só ajudando, né? Você tem que fazer o seu, ou soltar uns comentários, ó, faz isso, faz aquilo. Tanto que eu acho que, pelo fato de Eijo Hara ter ajudado todas as queens, e as queens reconhecerem isso no palco, que fez com que Mama Rua salvasse. Porque sim, deu pra ver que, né, as queens concordaram ali, e foi unânime, né, a concordância, até mesmo a Aquaria, que sempre, né, fala que ela faz tudo sozinha, enfim, até a Aquaria confirmou que foi ajudada pela Eija. Então eu acho que essa consciência coletiva aí que salvou Eija de ter caído no bottom, porque pra mim tinha grandes chances dela ter caído no bottom. Agora sim, outros looks que eu achei bem... Eu já falei, né? Tipo, eu acho que Mayhem e Eureka tem que agradecer por terem sido salvas, porque os looks delas não foram nada demais. E o terceiro look de ambas eu achei, né, fraco, o look marciano. Ainda mais porque elas fizeram algo que o povo sempre critica, né? Que tipo, gente, por que tudo que é look espacial, vocês vêm com um look prateado? Quem garante, né, que quem tá lá fora usa roupa prateada? Então, as pessoas têm um conceito, né, de certas crendices populares que eles tomam aquilo com verdade e levam. Mas as duas, pra mim, salva, tá ok. Não tinha nada demais no look delas. Agora, quem me surpreendeu positivamente, assim, que eu fiquei babando, foi a Aquaria mesmo. Pra mim, não teve ninguém com looks tão foda quanto a Aquaria hoje. Pra mim, todos foram impecáveis. Muito, muito foda. E, de fato, ela mostrou que ela é uma boa costureira. E, dessa vez, meio que, né, pagou a cota dela na temporada. Porque, até então, a que mais prometia era ela, né? Todo mundo falando que já venceu. Vai passar a Aja e vai ter 10 wins. E, nos três primeiros episódios, a Aquaria é bem apagada. Mas, nesse, pelo menos, deu pra ver que a Queen é boa. A Queen é foda. E eu tô passando a gostar um pouco mais dela. Vou negar, não tô mais com incômodo com ela, mas é aquilo. Eu acho a Aquaria divertida quando ela tá nos confessionários, porque ela é bem delusional, mas hoje essa ilusão dela pagou-se e ela arrasou demais. Então, parabéns, Aquaria. Tute da semana pra você. Ela, nos vídeos promocionais, né, no Meet the Queens, essas coisas, ela tava fazendo, meio que interpretando uma beat, né, aquelas bem chata, enjoada. E ela também me lembra um pouco da... Não que seja relacionado, mas ela me lembra um pouco também da Kéfera. E esses episódios que tá passando, tá tirando aquela visão que eu tinha dela, né, desde quando saiu o trailer, essas coisas, e eu tô passando a gostar mais. E tanto que vai ter um monte de hater, que como eu já tava tendo, falando que o terceiro visual dela, o visual marciano, foi tipo um visual muito básico. Ela só colocou um negócio ali e saiu andando. Só que pra mim, os três visuais dela foi, assim, muito bem feito. O primeiro com aquela trança, ela toda colorida, com aquela trança no cabelo enorme, ficou muito bonito. Depois ela ainda utilizou as mesmas cores pro segundo visual, e no terceiro ela veio, igual a Tisha falou, ela veio com um visual meio vilã, e também ficou muito bonito. E se for, assim, falar em visual básico, também teve uma queen da temporada anterior, que foi a Valentina, que ela só foi com aquela faixa. Tipo, a faixa nas genitálias e nos seios. Isso também foi um visual muito basic, se for, assim, fazer uma comparação de queens anteriores. No caso, a visual da Valentina, ela usou aquelas duas faixas tampando, né, o seu peitoral e a região do saco, porque ela meio que tava usando as faixas de censurado, que era inspirado numa foto clássica da Madonna. Mas eu achei, assim, genial pela criatividade dela. Eu acho que não tem problema você ser básico, se você for criativo. E eu não achei o look da Aquaria nada básico. O último look dela achei fantástico. Achei muito lindo. A hora que ela entrou, eu falei pra mim, véi, já ganhou. Porque ela saiu do lugar comum, né? Porque o povo normalmente, quando pensa em looks futuristas, looks espaciais, looks marcianos, é sempre alguma coisa prata, sempre algum tipo de... É pro lado óbvio, né? Que foi, por exemplo, o caso da Miss Cracker. Ela tava muito linda, sim, mas eu achei o look dela bem em lugar comum. Que ela tava tipo uma astronauta, com aquele capacete estilo Buzz Lightyear, redondo, e cobre a cabeça toda, com uma mochila a jato, com seus canos de descarga nas costas. Mas, enfim, ela também foi uma das que teve os melhores looks ali da noite. Mas, pra mim, a Aquaria foi perfeita e mereceu muito a vitória. E eu não tenho vergonha de falar que, pelo menos no episódio de hoje, eu fui Team Aquária, porque Drag Race é uma competição, gente. É bacana cada semana a gente torcer pra melhor. E eu sempre sou assim, Drag Race. Eu torço pra melhor. Se a Aquária foi melhor nessa semana, parabéns pra ela. Não vou ficar com esse barrismo só porque eu tenho minhas preferidas e desmerecer a Aquária, porque não, ela foi muito foda. E eu espero que nos próximos episódios ela continue mostrando esse lado bacana fora dela, em que ela pode brilhar. Mas isso também é algo que ela falou já nos episódios anteriores, né? Que ela é uma queen individualista, que ela se dá melhor trabalhando individual. E eu acho que isso se mostrou finalmente. E, inclusive, ficou um climinha assim no ar, né? Quando a RuPaul anuncia que a Aquária é a vencedora, porque quando a RuPaul foi anunciar os melhores e piores da semana, ela colocou a Miss Cracker e a Aquária como top 2. E a Azul já tem esse histórico de que uma copia a outra, né? De que Miss Cracker copia a Aquária. Então, de certa forma, quem vencesse ali estaria passando por uma aprovação, né? E acabou que nessa aprovação, quem se deu melhor até o momento foi a Aquária. Mas eu não acho que isso em nada atrapalha Miss Cracker na competição nem nada. Hoje a Aquária foi melhor, então ela mereceu muito a vitória e é isso. Vamos ver como é que vai ser nos próximos, né? Tipo, num desafio de comédia, se a Miss Cracker sai melhor e consegue sua primeira vitória. Um momento também que eu esqueci de comentar, mas foi quando a RuPaul ia começar as críticas, né? Ela chamou o nome da Aquária e a Aquária falou assim pra RuPaul que ela estava muito bonita. O que eu achei legal da RuPaul foi ela falar assim: nossa, muito obrigado. Isso significa muito vindo de uma drag que é uma drag visual, fazer o seu drag tudo no visual. E realmente, como você tinha falado, esse visual da RuPaul colocou praticamente todos no chinelo. Aí até porque ela não fica vindo com essa roupa. Mas eu achei legal a RuPaul ter reconhecido isso também da Aquária. E também a gente vê que a Aquária não é só aquilo, aquela drag snob, né? Eu acho que isso também tem muito da pressão do jogo, né? A Queen não tá indo bem no episódio. Tá lá o tempo todo tretando com alguém. E aí já tem um desafio seu presente na competição. Lógico que quando os produtores vão lá pegar o depoimento dela, eles vão instigar esse lado mais negativo dela pra poder dar a sua opinião. É lógico que a Queen vai falar que é a melhor, que é a fodona, porque normalmente quando a pessoa se autoafirma demais, é porque ela não tá acreditando naquilo que ela tá falando. Mas ela insiste nessa ideia pra ela poder, pelo menos, tentar parecer pras pessoas aquilo que ela não é ou que ela não consegue ser no momento. Aí a gente vê que, por exemplo, hoje, que a Aquária foi bem, os depoimentos dela no reservado foram depoimentos mais divertidos, a arrogância característica dela não tava tão presente. Então acho que isso também vai muito da forma com que os produtores trabalham, né? O ego, a personalidade, a pressão das queens. Então, no geral, pra mim foi um episódio muito bacana. Eu acho que as queens arrasaram muito. A Monique, eu até esperava que ela fosse arrasar muito na costura. Não me surpreendeu também. Pra falar que não, o único visual da Monique, assim, que eu achei legal e diferente do que ela já tinha mostrado, mas também que não condizia com a parte da passarela, foi o visual marciano dela. Ficou muito bonito. Só que eu acho que não ficou assim meio dentro da proposta que pedia. E ainda bem que ela foi safe. Isso meio que casa com o motivo que a Dusty caiu no boro, né? Porque o último look dela não tinha nada de marciano. Foi o que a Tisha comentou. Seu look é mágico, mas eu não vejo nada de marciano nele. Então, por mais foda que o look da Dusty fosse, né? Por mais que ela parecesse uma fada ali, a Sininho, o fato dela não estar no tema acabou a prejudicando. É tipo quando você faz uma prova, gente. Sei lá, você vai fazer o Enem. O tema da redação é violência contra a mulher. Aí você vai lá e escreve sobre propaganda infantil. Lógico que você vai zerar a prova. Você não tá dentro do tema. Então, a Dusty ter caído no boro, eu achei muito justo. Da mesma forma também que eu achei justo a Monet ter caído, porque o último look dela eu achei tenebroso. A ideia, ótima. A forma, assim, linda. Mas eu não sei você, mas a impressão que eu tive é que aquele look que a Monet estava vestindo era um manequim. Tiraram a roupa do manequim, ela foi, vestiu e foi lá. E lá, porque o look tava inacabado, ele não tava bonito. E eu adoro a Monet, mas vamos ser sinceros, né? O look tava horroroso. É, se eu não me engano, na parte que a RuPaul tá falando com a Monet, ela questiona, né? Que se a Monet tem um outro tipo de peruca, um outro tipo de cabelo pra usar. E a Cracker acaba comentando, né, na entrevista dela no confessionário lá no reservado, ela fala que nos shows a Monet, ela vai com uma peruca, tipo, baixa, que é igual essas que ela tava indo nessas últimas passarelas. Nem, tipo, se a Quenda não faz nada, só vai desse jeito e o pessoal já tá lá, tipo, aplaudindo, arrasando ela. E ela fala assim que no programa isso não vai deixar ela na competição. Ela tem que mudar, ela tem que mostrar versatilidade. E era uma coisa também que eu já tava começando a reparar. Ela só usa peruca assim, curtinha. Tanto que tem um bônus no terceiro episódio que a Asia e eu acho que a Yuhua, elas também ficam zoando a peruca dela, que fala que é uma peruca de homem, porque é um cabelo muito curto. A Monet, desde os primeiros episódios, não tem mostrado uma diversidade no cabelo, né? E por mais que a Sasha, da nona temporada, tenha vencido sendo uma queen careca, a Monet não mostrou essa sendo a proposta dela, ser uma queen careca. Então, se ela é uma queen que usa peruca, ela tem que mostrar uma diversidade de peruca. Porque parece que ela só muda o penteado e coloca a peruca e vai pro palco. Pois é. É claro que sim, a gente não deve considerar que Drag Race é a cartilha de como ser drag. Mas a partir do momento que você entra na competição, você tem que se adequar às regras dele, você tem que se adequar aos desafios. E se eles estão pedindo diversidade, dê diversidade. Porque senão você vai ser punida por isso. E dessa vez a Monet foi punida. E eu achei justo. Porque dos looks ali, pra mim, o mais fraco era o dela. Ela parecia um morango ambulante com aquela última roupa. Sim, tava muito fraca, muito fraca. E eu, assim, eu acho que a ideia foi boa. Mas foi muito mal executada. E ela acabou caindo no bottom merecido. O desfile que, assim, que eu mais curti, sendo bem sincero, foi o segundo, que era o look havaiano, que eram as queens vestidas como rainhas do gelo, né? Eu achei, assim, looks maravilhosos. E o que mais chamou minha atenção foi a montação da Aquária. Eu achei fodaça. E o look que eu achei mais lindo nesse desfile do gelo foi a montação da Cameron Michaels. Eu achei muito linda. Tava muito uma rainha do gelo. Ela me lembrou muito a feiticeira do filme Nárnia. E eu achei linda. Mas é aquilo, né? Tem tudo a ver com ela, esse look. Rainha do gelo. Fria. Seca. Quieta, que só entra, congela tudo e vai embora. Tá bem Elsa, mas sem cantar, sem let it go. A Elsa com o multi ativado. Eu achei linda. Mas pra mim, a grande campeã mesmo da noite foi a Aquária. Dos demais looks, eu acho que não tem muita coisa pra falar não, porque não chegaram a me saltar os olhos. Nessa parte do segundo visual, que era o visual havaiano, né? Só que na verdade era frio. Assim, os únicos comentários que eu vi foi a Penélope Charmosa, que foi a Miss Crack, que tava praticamente igualzinha a Penélope Charmosa. E a Mayhem, que também foi uma das roupas que eu não gostei desse segundo desfile dela, que ela tava parecendo a Sindel do Mortal Kombat. Então, a única coisa assim que eu tenho a adicionar é isso. Ah, é. E uma coisa que eu só gostaria de acrescentar também. Eu não sei se você percebeu, mas eu acho que nesse episódio as queens só costuraram o último look. Ah, sim. Foi o que, se eu não me engano, acho que foi a Asia. Ela tinha comentado que dois visuais elas trouxeram de casa e somente o último, que era o marciano, elas tinham que fazer. Sim, porque é uma coisa que eu tava reparando, por exemplo, no Workroom. A hora que as queens estavam costurando, elas estavam muito tranquilas pra quem tinha que costurar três looks diferentes. Achei elas muito na boa. E tipo, gente, eu tava desesperado. Falei, caralho, elas são preocupadas ainda com um look. Elas têm que costurar três. Mas ok. Não costuraram, costuraram só terceiro. E aí, conforme elas foram desfilando, aí que a ficha caiu. Porque, tipo, esses looks não foram feitos no Workroom. As coisas não teriam tempo pra isso. Eles são muito perfeitos, muito bem acabados. Aí que a ficha caiu, que só o terceiro look mesmo desse ball, que era o look que elas tiveram que costurar. Mas meio que pra você isso não perde um pouco o sentido do ball? Porque se o ball é pra você construir os looks, gente, você tem que construir os looks, senão ela só mandava fazer uma runway marciana e as queens costurarem os looks pra essa runway marciana. Em outro momento ela pensava nesse desafio de aquecimento global, sei lá, fazer um programa, porque né, também tem desafio de atuação, falando sobre aquecimento global, fazer um jornal, né, explorando essa ideia, e aí depois vem esses looks. Eu achei meio desconexo nesse sentido. É, foi igual você falou agora no começo desse podcast, que apresentar um visual marciano, meio que foi uma coisa que não explicaram também o porquê de Marte, e eu acho que a RuPaul também faltou explicar essa parte, porque quando a gente vê que é um episódio de ball, a gente já pensa na correria, porque todo ball você tem que fazer três visuais do nada, do zero. A Asia que comentou na passarela, ela falou que os dois visuais ela ainda estava montando antes de ir pro Drag Race, e ela terminou lá, por isso que não deu tempo de fazer o que ela estava querendo fazer. E pra mim, ball é isso, ball é correria, é você pegar tecido, começar do nada, tirar padrão, costurar e fazer tudo. Sim, gente, o ball simplesmente é só a gente lembrar da terceira temporada. O maior ball pra mim tem até hoje é da terceira temporada, que as queens tinham que fazer looks de dinheiro. Foi assim, um dos desafios mais puxados que teve em Drag Race, que as queens já falaram, gente, tô exausta, não aguento mais isso aqui, tá acabando comigo. Porque a terceira temporada pra mim foi uma das mais intensas em Drag Race Hairstory até hoje. Eu acho que por isso que é uma das minhas favoritas. Porque as queens tiveram que trabalhar de verdade, mostrar o talento delas de verdade. E isso só tem assim a babar ovo, porque é uma temporada incrível mesmo. Aí tem as outras temporadas que as queens não tem que fazer muita coisa, tipo a sétima temporada, o ball da sétima temporada, que era o da Hello Kitty. Morri de preguiça, porque elas tiveram que fazer uma boneca e um look. Fala, tem um ball mais preguiçoso que esse? Aí chega agora na décima temporada, elas têm que fazer um look, e os outros dois vêm pronto. Então, tipo, isso não é ball. Mas eu acho que a RuPaul meio que fez esse The Last Baller mais como uma forma de se preservar. E quando eu falo preservar, não tem nada a ver com fandom de Drag Race, não. Uma forma de preservar a saúde dela, que eu acho que o fato dela ter, né, ido com aquele look lá com os olhos tampados, talvez porque ela tava com conjuntivite ou não, o fato dela entrar lá e conversar um pouco com as queens e depois ir embora, se você for pensar assim, foi um episódio meio leve, né? Foi um episódio curto, assim, de desafio. Elas tinham que costurar e desfilar. Não era um episódio pesado, tipo gravação de música, né? Um musical, ou então uma atuação, um Snatch Game, sabe? Essas coisas que exigem mais envolvimento da RuPaul. Então acho que foi isso. Acho que ela meio que quebrou o cronograma pra poder adequar ao estado de saúde dela. Eu posso estar viajando muito, mas eu acho que foi isso. Na verdade, é que apareceu, né, no episódio. Sim, o RuPaul tava doente, então resolveu fazer um desafio mais leve que ela aguentasse e foi o que aconteceu. Mas enfim, né, tá de boa. Pelo menos o RuPaul conseguiu lá fazer as coisas desfilarem e algo maravilhoso, né? A gente teve dois blocos de desfile. O episódio tendo 1h30, é lógico que eles iam dar um bom tempo pro desfile, mas eu acho que eles deram um tempo muito justo mesmo. Foram 2 blocos só de desfile. E achei isso maravilhoso, porque pelo menos a gente conseguiu ver tudo. E aí a gente não tem que reclamar, né? Do tipo, pisquei e já passou 3 queens de uma vez. Mas foi isso. Foram looks bem planejados para aquelas coisas planejadas. E teve aquelas que simplesmente vestiram alguma coisa que tinha em casa, que achava que tava no tema, e desfilaram. E a vitória foi muito justa. E a gente teve a graça de ver um dos lip syncs mais fodas em Drag Race First Story, que foi Monet vs Dustin Ray Bottoms. Elas fizeram lip sync de Pound the Alarm, uma música da Nicki Minaj. E como eu adoro Nicki Minaj e eu amo essa música, que é a música favorita da Nicki, eu fiquei louco quando a música começou a tocar. Eu tipo, caralho, caralho, caralho. E aí o desempenho da Monet, tipo assim, né, tinha que tirar o chapéu. Ela simulando o espacate falso, gente, pra mim foi o ponto máximo da dublagem dela. Sim, foi também um dos meus lip-syncs assim, favoritos, que acabou lembrando aquele outro lip-sync que também foi da Nicki Minaj, que foi a Bam de la Creme, né? Acho que assim, colocar a Nicki Minaj vai ser como se fosse colocar I Will Survive. Se ninguém impressionar a RuPaul do jeito que elas estão impressionando, as duas vai pra casa. Porque a Dustin tentou fazer alguma coisa, mas não tava legal. E tanto que a RuPaul no final falou assim, isso que é uma dublagem pra sua vida. Então, tipo, ela já teve a vitória já naquela hora. Sim, né? Que bacana ela ter falado. Vocês aí, garotas, no fundo, saibam que isso é um lip sync para a sua vida. Ou seja, a Monet colocou a responsabilidade no pescoço de todas as queens, né? Eu fico pensando, se a Monet não tiver um grande desempenho na temporada e cair no bottom sempre, ela pode ser tipo uma nova Coco, né? Porque a Coco ia mal nos desafios na quinta temporada, mas na hora do lip sync que ela arrasava e acabava com todo mundo, porque a Coco é foda nesse sentido. E a Monet pode seguir o mesmo caminho, né? Se ela não começar a se destacar nos desafios, ela vai cair no lip sync. Mas aí, como ela provou pra RuPaul que é foda no lip sync, ela vai arrasar e vai mandar uma queen pra casa e o jogo vai seguindo. Achei muito foda o lip sync da Monet. E agora, vamos ver, né? O que nos espera de surpresa, porque até então é o melhor lip sync. Vamos ver quem que pode ou não nos fazer achar a sua dublagem tão foda quanto a de Monet. Inclusive, achei até melhor todos os lip syncs que eu vi no All Star 3. Mas, né? All Star 3 virou uma temporada traumática que a gente evita falar pra não fazer nascer certas lembranças. Melhor deixar lá no baúzinho, aquele baú de fita VHS, que nem existe mais. Isso, que aí a gente passa um ímã em cima e queima todo o conteúdo das fitas. Aí, né, em registro, é uma temporada que não existiu. Aí agora eu tô pensando, talvez Nicki Minaj esteja equivalente para a Britney, né, em The Grace. Porque enquanto a Britney, todos os lip-syncs são desastrosos e acabam virando lip-syncs memoráveis pelos motivos errados, Nicki Minaj é vir com os lip-syncs fodas que vão ser lembrados também, mas por serem bons. Aí seria tipo o oposto, né? E aí depois que Dustin Ray Bottoms é eliminada, as queens voltam pro palco, dançam, acabou o episódio principal. Então vem, né, o querido Untucked, que tem se mostrado nos melhores momentos dessa temporada, porque o drama é garantido. As queens foram salvas, e aí RuPaul salvou Mayhem Miller, Eureka, The Vixen, Monique e Blair Sinclair. Enquanto as queens estavam lá bebendo, tava um papinho meio assim, ok. Elas estão interagindo, mas não tem nada de interessante. Só tem a Eureka delusional achando que merecia ficar no top 3, mas vai ser um tanque de morto. Que pena. E aí, do nada, Eureka e The Vixen começam a bater boca. E eu fiquei, como assim, gente? Elas estão aqui agora aí, rindo, sorrindo. Elas começam a bater boca e o pau quebrou de verdade mesmo. The Vixen ficou nervosa com a Eureka, gritou com a Eureka e veio o intervalo e a volta elas continuaram batendo boca e eu fiquei muito impressionado. Eu não esperava que elas fossem brigar do nada. The Vixen disse, né, que veio pra competição pra lutar. Ok, a gente já entendeu isso desde o primeiro momento que ela começou a entrar em atrito direto com a Aquária. Só que dessa vez, com a Eureka, eu fui muito pego de surpresa, porque eu não esperava mesmo que rolasse esse atrito da forma que ocorreu. Sim, eu também nem esperava isso. Do nada, começou o programa, elas começaram a comentar, né, dos visuais. Aí eu não lembro o que a Monique tava comentando. A Eureka vira pra The Vixen e fala assim, ah, você entende mais o drag dela, porque você é artesã, diferente de mim. As duas começaram a olhar pra Eureka, tipo assim, ué, como assim, o que você tá falando? Aí foi quando a The Vixen começou a falar, e a Eureka querendo falar por cima, a The Vixen falou assim, ah, deixa eu terminar de falar. Tipo, fica quieta que você fala pra cacete aqui, não deixa ninguém falar. Aí do nada começou essa briga, eu fiquei assim, tipo, ué, não tô entendendo. E, assim, a gente pode ter certeza que enquanto a The Vixen ficar ali, todo Untucked já vai ter que ter alguma briga. Tá, eu agradeço muito, porque a gente morria de tédio nos Untuckeds da nona, da oitava temporada, pra chegar agora, que a gente tem drama de verdade, a gente ficar reclamando, não, vamos bater boca mesmo. E dessa vez nem tem uma questão de falar que a The Vixen trouxe o assunto raça pra roda. Porque era só um desentendimento entre elas de personalidade mesmo. Porque primeiro que a Eureka ficou lá espezinhando a The Vixen. E isso é uma coisa assim, desde o primeiro momento. Porque a The Vixen pediu pra Eureka não ficar falando que era negativo, porque ela já tinha tido problemas com essa palavra no passado, então ela não gostaria de ser associada a isso, porque ela não tava sendo negativa, porque ela estava dando a opinião dela. É muito diferente você ser negativa e você dar a sua opinião. E era o que a The Vixen estava fazendo. E aí, a The Vixen tentou manter a paz ali, e a Eureka ficou lá espezinhando, provocando, até que a The Vixen estourou. E a The Vixen estourou e foi pra cima com tudo mesmo. E o que foi engraçado foi porque na hora que a The Vixen falou que não queria que associassem ela à expressão você está sendo negativo pelo fato de dar dando opinião, a Eureka no primeiro momento ficou calada. E aí as queens continuaram conversando entre si. Até que a Eureka resolveu cortá-las. A Eureka, né, meio que falou pra elas clarem a boca, levantou e falou, ah, eu vou sair pra fumar. Aí a The Vixen ficou puta e aí que a The Vixen estourou. Ela falou, tipo, uai, você não corta o nosso assunto assim pra levantar e falar que vai fumar? Não te entendi, não é assim que funcionam as coisas, não. Aí elas começaram a bater boca. E aí a The Vixen não aguentou mais segurar e falou que, olha, você era uma das pessoas que eu menos gostava na nona temporada, porque você fala demais, porque você é assim. Você, se não tá no centro das atenções, você dá um jeito de se colocar nos holofotes. E é por isso que eu não gosto de você, desde a nona temporada. Até elas começaram a bater boca, a Eureka falando que você criou uma opinião sobre mim antes de me conhecer, você tá errada por isso, você não deveria julgar as pessoas, né, antes de conhecê-las, não sei o quê. E aí elas ficaram batendo boca até que a The Vixen, pra mim, encerrou o bate-papo da melhor forma possível. Vai fumar, caralho. Você não falou que ia fumar? Acabou. Pra mim o papo já encerrou. Vai fumar, viado. Eu achei ótimo. Mas elas continuaram batendo boca e as duas levantaram e parecia que ia ser aquele episódio, né, da segunda temporada lá, no primeiro episódio da segunda temporada. I'm from Chicago, bitch. Mas elas só bateram boca mesmo e ficou aquele climão. Cada uma foi pro seu canto. A Eureka falando mal da The Vixen pra Aja. The Vixen falando mal da Eureka pra Monique, Blair Sinclair. Enfim, acabaram que as outras queens chegaram e a atmosfera mudou completamente, né? Porque Untucked tem disso. Num bloco, o povo tá lá brigando. Uma querendo dar na cara da outra. Aí no bloco seguinte, uma queen volta arrasada do palco, e no caso, né, dessa vez foi Monet Exchange, começa a chorar. Pra mim foi uma mudança brusca de atmosfera. Me broxou muito. Falei, ah, cara, aí vai ter mais briga. Quem que vai colocar agora na roda? Mas não. Monet chorando, coitadinha. É, foi um Untucked de bom no começo, mas normal e razoável, né? E também a gente tá com saudade de um Untucked, assim, tem essas intrigas desde a sexta temporada, que foi o último Untucked temático, né, com salas e lounges patrocinados. Agora é mais bastidores, e tá sendo melhor mesmo é esse da décima temporada, que o da sétima, da oitava, da nona, foi muito morninho. O que eu gostava na oitava temporada é porque realmente foi uma temporada bem o Pose Best Friend Race, e eu gostei, porque as coisas estavam numa sintonia muito boa, e os Untucked eram bem divertidos nesse sentido, mas ainda numa temporada foi um Untucked bem assim, qualquer coisa, mas agora voltou com tudo, e eu não vou entrar nessa pilha da galera falando que Queen X, Queen Y tá certo ou errado, não, sabe? Tipo, as pessoas, elas têm que parar com essa mania, né, de que o mundo é dividido em certo e errado. A gente tem opiniões divergentes e entra em atrito mesmo, gente. Acontece, acabou. Não tem que ficar querendo culpabilizar ninguém. O negócio é fazer o que a Eureka pelo menos fez. Ela provocou a The Vixen e ficou lá pra aguentar o tranco. Não fez a vítima estilo Aquária saindo chorando. Então, nesse sentido é isso. Se as coisas estão lá se provocando, uma tá indo no nervo da outra, então elas que aguentem o tranco de se provocarem. Porque, gente, drag não é esse conto de fadas que as pessoas acham, né, que as drags são seres da paz, são pombas brancas que você vai soltar durante um casamento. Não, gente, ali elas são águia mesmo, uma ave de rapina, uma querendo engolir a outra, porque é uma competição, só uma vai ser vencedora. Então quando a Eijo Hara deixa de fazer suas coisas pra poder ajudar uma queen, ela tá prejudicando só a si mesmo, porque as outras queens vão chegar lá com seus looks impecáveis, aí já não vai entregar um look impecável que vai fazer ela cair no bórum. Aí quando o Eureka provoca uma The Vixen, a The Vixen vai responder altura, porque a Devix não aceita desaforo e ela sabe que o Eric tá fazendo aquilo pra irritá-la. É um jogo. É um jogo. E o jogo são escolhas, né? No momento que você escolhe bater boca, leva esse bate-boca até o fim. E o legal da Devix também, quando ela tá batendo boca, que é passando esse episódio, ela já tá batendo boca. Você sai da sala, ela continua ainda falando daquele assunto. E mesmo se você estiver voltando, ela não faz igual aquelas outras drags que, tipo, ah, eu tô comentando de você pelas costas, mas aí eu vou parar porque você chegou. Ela não, ela ainda continua comentando, tanto que a Eureka fala, nossa, mas elas ainda estão falando disso. E ela é uma das únicas que tá mostrando, assim, tem uma personalidade bem forte e bem convicta daquilo que ela passou desde o começo do programa. Pelo menos a Devix, nesse sentido, é fiel ao que ela prega. Eu sou uma queen de pavio curto, não mexe comigo. Se mexer, você vai levar. Quem mexeu, levou. E ela vai continuar rendendo a história até onde ela achar que deve, a pessoa presente ou não. Porque isso é muito comum em Drag Race, né? O povo bate boca, aí cada um vai pra um canto, quando volta, estão conversando como se nada tivesse acontecido. A Devix não. Ela vai continuar falando, e se você tá presente ou não, ela vai falar. E se você questionar, ela vai falar na sua cara. Então, isso mantém um jogo, né, divertido pra gente nesse sentido. Porque a gente também gosta de barraco, sabe? Não vou falar que eu não gosto. Eu gosto de barraco, sim. Especialmente barraco em que as envolvidas aguentam o tranco e vão até o fim ali. E é isso, né? Vamos esperar pra ver se nos próximos Untucked vão ter mais barracos. E eu quero muito que a Devix continue e vá o mais longe possível na competição, porque eu gosto dela. E ela tem sido o alívio do Untucked pra gente nesse momento. Então, espero muito que RuPaul, nessa temporada em 9, dê duas coroas no fim da temporada. Uma pra Drag Race, a drag que foi melhor durante a temporada, e uma pra drag que foi dona do Untucked, e nesse caso, coroa em nossa querida The Vixen. Eu espero que a The Vixen, ela, tipo assim, entre em conflito com a personalidade da Cameron. Tipo, fala assim, menina, fala alguma coisa, você só fica quieta, a gente nem sabe que você tá aqui. Assim, quem estiver escutando, não adianta falar que, ai, ela é boa, ela é isso, é aquilo. Ela é boa, ela tem uns visuais bonitos e tudo, mas ela não tá aparecendo no episódio, ela só aparece nesses momentos de mostrar o visual. Por isso que a gente tá chamando ela de planta. E ainda tá sendo planta. Eu tô esperando chegar naquele momento do Snatch Game, porque, igual o RuPaul fala, no Snatch Game a gente vê quem realmente é boa e quem não é boa. Eu gosto de Snatch Game. E se a Cameron não se destacar no Snatch Game, vai ser o momento que ela vai cair no bottom. Porque você tem que falar, você tem que mostrar reação. Então, até agora, ela meio que foi salva pelas circunstâncias, né? Dois episódios de costura, um episódio de musical, aí teve um episódio de atuação que ela também teve sorte de não ter caído no bottom 2, mas foi bottom 3. Mas assim, no geral, se ela não acordar, ela vai rodar. Mas dificilmente eu acho que a The Vixen vai entrar em atrito com a Cameron, exatamente por fato da Cameron ser quieta, calada. E como a The Vixen disse que ela fica na dela e só bate boca se a pessoa for pra cima dela, então não acho que vamos ter um atrito aí, não. Então o jeito vai ser mesmo continuar acompanhando e ver até onde nossa querida Cameron chega. Eu espero que no Snatch Game, né, se ela não for muito boa, e também se ela cair no bottom 2 e ela também não tiver um lip sync muito bom, vai embora. É, sonhos de uma noite de Drag Race. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtirem nossas redes sociais, Fusco News e Draglicious. Links na descrição. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E até o próximo Batendo o Cabelo com Rod e Saulete.